Profetizar esta canção para a nossa terra e toda a área seca, todos os desertos da nossa nação sejam alcançados por um cristão cheio do Espírito Santo. Esteja ali para profetizar, para entronizar o Senhor em adoração. E deste trono deixar fluir o rio poderoso. Deixa fluir, cristão. Deixa fluir onde o Senhor te plantou. Tudo mudará. É só profetizar. Dizendo, será que é agora que eu devo correr ali pra frente e entregar a minha vida para o Senhor Jesus? Muito mais virá, curas, milagres, muito mais, oh. Chega de decepção, porque Deus não falha. A culpa é nossa, igreja. Se não temos visto, se não temos visto, será que é porque nós não temos feito? Se não temos visto o que ainda não vimos, será que é porque nós não temos feito o que ainda não fizemos? Mas eu creio. Você crê? Você crê? Se você crê, dê um brado de vitória para rasgar os céus de bronze nessa noite. Transformação. oração. Ouve o clamor do órfão, ouve o clamor da viúva, ouve o clamor do abatido, do desesperado, do desamparado, do que não tem direito algum. Ouve o clamor do sangue inocente que é abortado, que é abortado, que é abortado ainda no ventre. Ouve o clamor do injustiçado. Ouve o clamor, Senhor. Dê um brado de justiça na presença do Senhor. Nossa nação, visita, Senhor. E a tua palavra diz que o coração do rei está na mão do Senhor, e tu inclinas conforme o teu querer, Senhor. Dá-nos homens, dá-nos mulheres, jovens ou velhos, mas dá-nos pessoas, Senhor, cujo coração, independente de rótulo de religião, Senhor, não nos encantaremos com isso. Dá-nos pessoas, gente, com coração maleável nas tuas mãos, e te daremos glória, Senhor, te daremos honra, Senhor, ao ver na nossa terra o teu rio, como disse o profeta, que flua a justiça como um rio. Que flua a justiça como um rio. Que flua a justiça como um rio. Oh, oh, oh, ore em línguas no seu lugar. Coloque a sua cidade diante do Senhor. Coloque o seu estado diante do Senhor. Estamos aqui, centenas de milhares de pessoas de todo o Brasil. Abra sua boca e flua o teu rio de justiça. Oh,